Fala aí, galera! Estou aqui novamente, Monocast Show começando. E esse, pra mim, é um episódio especial. Eu não sei nem se vai contar como um episódio, assim, da linha. Acho que eu vou deixar como alguma coisa especial, porque também é alguma coisa que eu tô tentando trazer pro projeto aí. Primeiro, deixa eu explicar o porquê desse episódio. Quem já viu a arte da capa aí vai falar: mas por que? O que tá acontecendo? Eu sou um grande fã da banda Kiss. E hoje, dia 23 de maio, é aniversário de um álbum, 35 anos do álbum Dynasty. E eu quero trazer aqui algumas músicas, falar algumas curiosidades. Eu vou tentar fazer alguma coisa bem rápida, não seguindo a linha dos outros. Mas, conforme vim saindo os álbuns, for fazendo aniversário, os álbuns, eu quero fazer isso aqui. E também talvez eu faça com Iron Maiden, porque eu sou muito fã. Se eu ver que é um negócio legal, que tá trazendo, que o povo vai comentar, que vai curtir, eu faço mais vezes. E o álbum que nós vamos falar hoje, como vocês já viram na capa, é o Dynasty. O álbum Dynasty, que foi lançado em 23 de maio de 79. O produtor foi o Vini Poncia. São 9 faixas. O álbum Dynasty atingiu o número 11 nas paradas. Atualmente já vendeu mais de 3 milhões de cópias. Bom, eu não vou tocar todas as faixas, porque senão vai ficar um episódio muito estendido. Eu vou tocar só algumas, que são as que músicas que eu curto mais do álbum. Vai ter sempre gente que gosta e vai ter gente que odeia. Eu vou falar que é um dos meus álbuns favoritos. Não é, mas eu gosto muito de algumas músicas que estão nele. Tem I Was Made For Loving You, 2000 Man, 2000 Man mesmo. Eu, como não sou um fã das antigas, eu fui conhecendo o acústico num plugged e depois eu fui ouvir a versão. Gosto das duas, não vejo problema em nenhuma delas. Bom, a primeira música que eu quero deixar aqui antes de voltar aí é hoje, só deixando claro que hoje eu não vou ler e-mail, tá? Porque não, nem deu tempo pro último episódio que eu fiz. Se você não ouviu, ouve aí. Eu quero deixar... Vou tocar a música aí, exatamente o que eu falei. 2000 Man. É uma música que é do Mick Jagger, do Keith Richards. Mas que ela é cantada pelo Ace. Uma forma de homenagem. Alguma coisa assim. E eu vou deixar ela pra vocês ouvirem aí. Quem não é fã, não conhece, ouve aí. Quem sabe você... não vai aprender a gostar um pouquinho do Kiss. Eu vou deixar vocês aí com o 2000 Man e eu já volto. We'll be right back. Estamos de volta, galera, aqui com esse especial aqui sobre o álbum Dynasty. Lembrando, se você não ouviu na primeira parte, lembrando, eu estou fazendo isso porque hoje eu vou tentar soltar esse episódio aí no site, hoje ainda, dia 23, sexta-feira. Hoje, dia 23 de maio, é aniversário de 35 anos do álbum Dynasty do Kiss. E eu quero trazer isso mais vezes aqui no site, também pra gente poder sempre manter atualizado, porque agora nós estamos na iTunes Store, é isso aí, estamos na iTunes Store. É, você que usa aí o aplicativo, você que ouve podcast por aí, procure lá Monocast Show, que tem a gente lá agora, olha aí. Então, por isso eu quero fazer alguma coisa para deixar sempre o site e alimentar o nosso feed, né? Sempre ter alguma coisa nova. Vamos lá, esse álbum do Kiss foi a volta da banda, né? Depois que eles fizeram os álbuns solos, tinha rumores que a banda ia acabar e tal, e que cada um ia fazer seu álbum. E eles voltaram com este álbum, Dynasty, que é um álbum mais disco, era o que tava em alta na época. Os caras quiseram fazer alguma coisa pra vender, né? Que o Kiss não é pouco burro, né? E eles lançaram esse álbum, por isso que tem muita gente que não gosta desse álbum. Porque ele é... Mas não tem tanto aquele Kiss do começo, hard rock e tal. E a banda já vinha apresentando uns problemas. O Peter tinha sofrido um acidente que a gravadora escondeu. Tinha terminado o casamento dele com a Lydia Chris. O Ace também, né? Problemático. E a banda, você sabe, os caras brigam pra caramba. Os caras não estavam numa situação muito boa, não. Coisa que já vinha de antes até, né? Ali não estavam se cruzando muitas ideias. Bom, vou deixar pra vocês aqui mais uma música do álbum que eu curto muito, que é a Magic Touch. A música é do Paul Stanley, ele que canta mesmo também, o vocalista, o líder vocal ali da música, e composto por ele também. Galera, ó, só vou deixar claro aqui que se eu falar alguma cagada, alguma coisa, avisa eu aí, manda, porque essa banda Kiss é foda. Sai no álbum que o compositor é um, mas na verdade foi outro que escreveu, ele chupinharam de alguém, ou tem alguma. Sempre tem alguma coisa que você acha que é, que não é. Eu não sou aqueles fãs, como eu disse no episódio da X-Men, eu não sou aqueles fãs mais nerds que sabem de tudo, sabem tudo sobre tudo. Mas eu sei alguma coisinha, é pouco, mas eu gosto muito, eu sou muito fã, e eu, por isso que eu fiz esse episódio. Então eu vou deixar vocês aí agora com Magic Touch, do Paul Stanley, e eu volto já! Estamos de volta, galera. E aí, uma coisa que nem eu falei pra vocês aí antes da música aí, que sempre, por exemplo, o álbum saiu, tava o Peter ali, né, na encabeçando ali, como se ele tivesse indo na verdade, o cara, ele tava com tanto problema, um dos caras que mais gravou, se eu não me engano, o Peter quase nem chegou aí, cara, foi um Anton Figg. Muita gente não conhece, mas esse cara pode ser considerado como um dos como que a gente pode dizer, de um dos membros do Kiss, cara, porque ele participou de muita coisa do Kiss e ele quase nem leva crédito por isso. E é como eu disse, pra você ver, a gente pensa que é uma coisa, não é, a gente acha que foi, muita gente na época ficou ali como se fosse o Peter, depois que vai saber que não tem nada a ver, né, cara. O primeiro single que saiu desse álbum foi I Was Made For Loving You, que foi também em maio, e depois saiu Sir No Something, 3 meses depois. Também é uma música que tá no Unplugged, como que eu falei, que eu fui conhecer no Unplugged primeiro. Porque eu não sou um fã dos mais antigos, sou um dos fãs mais que chegaram aí, curto a banda faz aí uns 5 ou 6 anos. Até mais um pouco, acho que tem mais um tempinho. Eu já pude vê-los ao vivo 2 vezes. Tive essa sorte. Felizmente não foi com a formação original, que é a que eu realmente gostaria de ter visto, mas eu vi. Bom, voltando aqui ao Dynasty, que mais a gente pode falar aí sobre este disco, que tem opiniões de todos os lados, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ele não fica pra mim como assim dos meus favoritos, mas também eu não coloco ali no lugar onde que eu odeio. Eu gosto sim, cara, eu curto. Bom, vamos ver aqui o que a gente tem. E teve umas curiosidades aí. Em outubro, lá do 79, a banda foi fazer um talk show, Tom Snyder Halloween Show. Eles têm esse vídeo no Kissologio, eu vou deixar na descrição pra vocês, e eles dando entrevista. O Ace tava bebaço, o Ace, que é, porra, cara, é meu favorito. O Ace tava bebaço e ele roubou a cena, cara. Ele chegou a deixar o Dini e o Paul bem desconcertados, cara. O Ace sendo Ace, né? Eu vou deixar o link pra vocês aí assistirem o vídeo, quem se interessar. E eu vou chamar mais uma música aí, que é outra música que eu gosto muito, que é a Charisma. Ela é do Dini com Howard Marks. E quem canta é o Dini. Já volto, fiquem com Charisma. Money, all my day. Estamos de volta, galera. E aí, algumas também mais algumas curiosidades. O single I Was Made For Loving You, pra você ver como que os caras estavam pensando em chegar no topo em alguns lugares. Por exemplo, Portugal, Canadá, Holanda, Nova Zelândia, o single I Was Made For Loving You, famosíssima música do Kiss, chegou em primeiro lugar, cara. Em outros lugares ficou em segundo, como a Áustria, Alemanha, França, como pop single. Vai vendo, cara, vai vendo, como pop. E o que mais? A Sir Know Something, que foi o segundo, não chegou tão longe assim. Porém, ela ficou em terceiro na Holanda, ficou em quinto na Áustria, de novo a Áustria. Bom, era isso. Os integrantes estavam como falando que foi o Peter, o Ace, o Paul, mas o Peter quase nem gravou nada. Foi o Anton Figg, que gravou muitas coisas e nem recebeu crédito por isso. E chegou até a pegar disco de platina, como eu já falei, ficou em, a posição dele foi em, chegou em nono lugar. E agora, como eu estava falando, voltando aqui, I Was Made For Loving You, famosíssima, eu vou deixar elas para encerrar aqui para vocês. Este episódio eu acho que ficou um pouco mais curto, talvez pelas músicas ele fique um pouco estendido, mas é que eu queria fazer isso. Eu vou ver se eu faço mais vezes com álbuns do Iron Maiden, do Kiss também. Aí, se vocês gostaram, comentem. Se vocês assistiram também, comentem. E não se esqueça que a gente está no iTunes Store. Se você usa aí o iTunes, procura a gente lá e assina o nosso podcast para você ficar por dentro. Valeu, galera, é isso aí. Foi rapidinho esse aqui e eu deixo vocês com I Was Made For Loving You. Até mais. I wanna see.